994, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85. Caso negativo, alterne 133, decimal 65, bom dia. 2685, 3365, bom dia, obrigado, 1994. Call you before Juliet, objeto 6746. Volume 606, venta de 050 graus com 4 nós, tem livre decolagem da 10. Autorizado decolagem da 10 igual 1606. Toy Algo 1896 para o táxi, está com 65 a bordo, 2 horas e 38, alterna Fortaleza. 65, 2 horas e 38, Fortaleza, confere. Afirmo. Prossegue via India Alpha, me chama pronto no ponto de espera. India Alpha, chama pronto no ponto de espera, gol no 896. Estabilizado curso do localizador, o azul 4178. Azul 4178, complete ele, se chama na torre 186. 286, obrigado. Bom dia. Ponte para pronto. 1896, Lima, mantém pista 10, prepara para a decolagem imediata, assim que autorizado. Ali mantém, preparando imediata, gol 1896. Gol 1606, decolou 00-119-35, controle. 1935, 1606. Torre Salvador, muito bom dia, o azul 4178, estabilizado, curso localizador. 4178, muito bom dia, reporta passando o marcador externo, informa o Boeing 737-800 da Gol, alinhando para decolagem, assim que autorizado. Formará marcador externo, azul 4178. Web 675, correction. 6746, by Juliet, gate 02. By Juliet, 02, thank you, have a nice day. Bye. Gol 1896, tem livre decolagem da 10. O vento é de 060 graus com 4 nós. Livre decolagem, gol 1896. Passou externo, embaixo travada, azul 4178. Continua a aproximação, aguardando pista livre, azul. Aguardando instruções de pouso, 4178. Boa noite, 96, decolou 02, 119-35, controle, até a próxima. 119-35, até de manhã. Até. 4178, livre pouso na 10, o vento é de 060 graus com 5 nós. 4178, livre pouso. Oi, na boca, na frente. 96, contato radar, tudo manter o nível 370, sai da PUCA. Nível 370, na PUCA, gol 180, 90. No 606, vou direto Campina Grande. Direto Campina Grande, 1606. O gol no 896, vou direto João Pessoa. Direto João Pessoa, gol 1896. No 606, chama o centro Recife, frequência 12085, alterne 133.65. Comercial secundário 2685-3325, voo 1606. Na frequência 12085, alterne 133.65. Aqui é 12085, 133.65. Boa noite. Obrigado, tamo bom. Vou. 4178. Entra no pátio 2, o 4178? Não, você vai prosseguir em frente, a próxima à esquerda e depois à direita, vai pro finger 01, pole position. Ciente então, obrigado. Em frente, a próxima à esquerda e a posição 01. Cifre, boa noite, gol 1896. 12085. Three, five, three, double four, Scott identity, send to 0013, number 2 for lander, maintain Mari arrival, 3P53, double 4. Ok, clear down 3000, maintain Mari arrival, 3P53, Controle Salvador Azul 4062. Azul 4062, acione identificação, desça via, chegada Mari, para 2000 pés. 1013 o ajuste, reporte no localizador estabilizado, número 3 na aproximação. Via Mari até 2000, Azul 4062, identificação. CP 53 double 4 descend to 2000 feet, altimeter 1013, report localized course. CP 53 double 4. CP 53 double 4 rodou, approach. Complete final LS, chame a torre 1-8-6-12. 18-6-3-5-2-0. Salvador, até 3520 estabilizado, vai passar externo. 3520, bom dia, tem livre pouso na 10, o vento é calmo, check trem. Autorizado pouso na 10, até 3520. Trem baixado e travado, Tess? Afirmativo. Salvador, bom dia, Rio 9641. 3520, Missola Zona 9, prossegue via Alfa Juliette 05. Alfa Juliette 05, tá? 3520. 9641, prossiga. Oi, bom dia. Nossa estimada de calças fora é o 5. Só estou chamando antes aí, só para confirmar nossa provável saída para Guarulhos. Via Perzo 44, da El, Leda. Eudes. Da El Leda? Da El Leda Eudes. Ok, obrigado. T53 Double Four, complete LSX, we approved, contact the tower, frequency 1186. 1186, hello. Azul 4062, autorizado LS, reporte localizado estabilizado. Vai reportar estabilizado, 4062. Tower 6544. 5344, have been sighted, clear to land the runway 10, wind calm. 344. Azul 4062, final 10. That's 344 on ground, that's 25, turn your right. Approve the taxi by Alpha Juliet, remote area 14. Roger, turn right off by Alpha Juliet, remote 14, 5344. Torre Salvador, Azul 4062, final 10, boa noite. 4062, muito boa noite, estamos visual, livre pouso na 10, 20 é calmo, 73. Baixado, travado, 4062. Vento marca agora 020 graus com 4 nós. Ciente 4062.